Então, meus amigos, vamos ver em grilhões partidos também a influência dos Espíritos em outras pessoas, não tão somente na gente, no nosso parceiro, na nossa família, nos médiuns da casa espírita. Vamos ver, portanto, vários casos de obsessão, vampirizações, como já dissemos. E o problema, como nós afirmamos desde o início, não é tão somente o problema da homossexualidade, porque nós podemos ser homossexuais e ser pessoas dignas, pessoas íntegras, bons espíritas, bons trabalhadores. Aliás, devemos sim acolher a todos aqueles que buscam a casa espírita. Porque é uma prova muito difícil, eles são renegados pelas ambas as classes, pelos heterossexuais que não os aceitam, e também são renegados pelos homossexuais na hora que eles tentam se melhorar. Ou muitas vezes os outros homossexuais também estão em conflito e desejam libertar-se do vício e rejeitam aquele companheiro. E aí eles vão para os guetos e vão se experimentar a droga, porque a sua vida é também uma droga. Então os pais devem acolher os filhos. A casa de Jesus deve estar sempre aberta para todos os irmãos necessitados, para que não nos deixemos à margem, não os impulsionemos para os guetos, para os locais de viciação e de drogas. E Alberto Almeida narra um caso muito doloroso de um casal espírita, trabalhadores, que um belo dia o seu jovem, o seu filho, revela: papai, mamãe, eu sou homossexual. E foi um grande choque para os pais. Naqueles tempos remotos, ainda sem a compreensão e ainda talvez com muito orgulho, não compreenderam a sua decisão, a sua opção sexual, e permitiram seu afastamento. Ele, no consultório de Alberto, chorava copiosamente, dizendo: Alberto, o que mais me doeu não foi a rejeição da minha sexualidade, mas ser rejeitado pelos meus próprios pais, que me amavam tanto. E a partir dali, eu comecei a buscar a promiscuidade. E quando eles me receberam de volta, quando eles realmente compreenderam que aquilo era algo da minha própria natureza, que eu nascera com aquela dificuldade, com aquela preferência, com aquela experiência evolutiva, e que me acolheram novamente em casa, já era tarde demais.